далее. Autorizado Gresma 7, reporte alinhado, pronto. Lima Mike Foxtrot, ajuste no 095, reporte o ponto de espera da interseção da BATA. Só atentando ao Bravo Novembro 2 Papá, que está ingressando para a Alma 7. Para 64 no transponder, Lima, Mike, Foxtrot. Instalador, bom dia, do 482, na final, uma milha policial. Azul 4082, continua a aproximação, reporte baixado, travado, o ajuste 10115. Ciente, 1015, 402. Chamando Salvador, confirme. Travado, 402 azul. Azul 402, suja aproximação, aguardando autorização para pouso. Gente, Olimpo 02, graças à informação. Lima Mike Foxtrot da presente autorizado, comprou a norte, o vento 100 graus, 03 nós, sem interferir com a aeronave que está no ponto de espera da 17. Gate 5595 é o controle. Esse é o instruções. Azul 4082, autorizado pouso, cabeceira 10, pista 10, vento 100 graus, 02 nós. Seja autorizado pouso, pista 10402 azul. Lima, Mike Foxtrot, para o solo 42, chama o controle 120, decimal 8. Sim, a gente fala do solo de Mike Fox, 120, decimal 8. O Xané 6255, o controle já autorizado para 2000, livre LS, chame estabilizado. 2000, livre LS, 6255, chamará. Controle, Papa Romeu, Lima, Mike Fox. Papa Romeu, Lima Mike Fox, seu controle. Meu Mike Fox decolou da BATA, tá com a matéria proa 060, com proa de... buraquinhos, Lima Mike Fox. Gente, Lima Mike Fox, confirmando, é voo local ou pretende pousar na localidade? É voo local, mas vai realizar um treinamento de solo próximo ao pedágio na pista de aeromodelismo. Fiquei ciente, Mike Fox. Nós vamos deixar para regresso. Ciente, foi Isso, Lima Mike Fox. Da nave da Azul, autorizado a colar cabeceira no 7, vento 100 graus, 12 nós. Já aproximará a IFR ou visual, Oriente 02? Zero, dois, no solo, 4-4, livre à direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Eu vou à direita, passar na 2-1, passar aí. Kilinski confirmando o corredor forte até 2-0 milhas. Recife, 1-2-5-1, alterna 1-2-8-8. Bom dia, bom voo. Bravo November 2 Papá, decolou da 1 a 7 com a saída Arbor, a sua direita não irá impedir nessa aproximação. E livre pouso na cabeceira, na pistão no 0, o vento é 1-0-0 graus com 1 ou 2 nós. E pouso a gente 67 para se atualizar ao contrário. Agora o Bravo que Luiz, pronto, cópia. Pode dar para a barra, que não é hora. 1000 pés de altitude, decola da 1-7, curva à esquerda. Controle em 1-2-0.8, torre em 1-1-8.9.5 e aciona 0-1-1-6 no transponder. Bandeira 6200, bom dia, controle, acione identificação, desce. Para 3000 pés, voa Duna, ajustado 1015. Transfere o ajuste no 0 no 5, bom voo. Olimpo 02, controle, desce, mantém 2000. Altímetro no 0 no 5, Olimpo 02. Qual o nível solicitado? Confirma. Espera da papá. Sem um colono IRS. E passou Duna, completa, chama a torre 118.95. 18.95.62, tá certo. Rodando, boa tarde, Objeto 6740. Objeto 6740, boa tarde, táxi Alfa Juliette 1-0 ao portão. Alfa Juliette, portão 1-0, 6740. Rodando, é o 5220, tá assistindo ao céu. Ação identificação, equipe 5220, desce para 5000, 1-0-5, voa ETAP. Identificou 5000 na frente de ETAP, eu tenho Guardião 06 para o Pro litoral, no 1000 pés, cor depois desse palco de achar? Autonomia? Gente, reporte para táxi Guardião 06. O ajuste no 0-5. Salvador, Gona 777, portão 05. Gona 777, informação em curso à Índia. Número 2 para cópia, Porto Seguro. Prepare a saída da Euleda, aguardando cópia. Da Euleda, aguarda, no 777. Delta Charlie, não escuta? Só um instante pra COP, estamos verificando o plano com o centro Recife, ok? Uma 777 pronto, COP? Prossigo. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda, e após direto Porto Seguro. Controle em 120.8 e aciona 5461 no transponder. Autorizado Porto Seguro, nível 340 da EL, Leda, decola da 10 com curva à direita, direto Porto Seguro. 120.8, 5461, voo 977. Voo no 777, correto, portão 5, chama pronto para o expedicionamento. Já chamarei no 5, na 777, obrigado. Alfa, tá lutando, prossiga. Solicita informações para ataque. O ajuste na 0, na 5, o reporte no ponto de espera da papá. Equipe 5220, controle e vetoração radar para sequenciamento. Esquerda, voo e proa 045, limite ao localizador. Esquerda 045, limitado pelo localizador, trip 520. Lençóis, 500 pés prossegue, decola da 17, curva à direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona inicialmente 5100 no transponder. É, 4543. Afirmativo, da PZ já está autorizado o cruzamento da 1735, agilizando Lima mais Quebec. Na Quebec vai chamar o solo 1219 para prosseguir 43. Fox está na pista de aeromodelismo, mantendo sobrevoo. Gente, Mike Fox. Chame solo 1219. 219, 6255. Passando o controle para prosseguir direto, ok? Gente, Kilo Romeo Oscar. Eu lembro 02. ISR cancelado, 51, descida visual, direto farol de Itapuã para 1010. Desculpa, quero corrigir para 1500 pés. Channel 6255 inicialmente prossegue Alfa, aguardando instruções para ingressar no pátio principal. Aeronave de pequeno porte agora na Lima, prosseguindo no pátio 3, que? Ciente, 6251. Oscar passou farol da barra, frequência livre, bom pouso. Zero zero meia pro cinco. Zero zero no cinco, após o ponto zero. Pátio 3 na minha escuta, agilizando na medida do possível. O Guardião 06 tem condições, tem intenções, está presente, voa com proa sul. Sonda presente, voa com proa sul, vento 110 graus, 13 nós, Guardião 06. 00 desse mantém 2000. Para 2000, a chanela 6200. Tipo 220, curva direita, voa duna. Direita, duna, TP 5220. Ficou atentando o César ingressando no pátio 3 após o mesmo ingresso. Juliette 08 ao portão. Juliette 6255 ingressando para o 08. Também estou a tráfego avistado, tem fora do solo aos 5-3. Comprou a sul, chame controle 120.8. 120.8, guardião 06. Rafa Luiz, reportando aliado, falando cabeceira no 7. De informação, hotel confere, confirma o local de sobrevoo. Imagem, litoral sul na escuta. 06. Autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, 1.000 pés de altitude, decola da 197 com curva à esquerda após a decolagem. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona 01971 no transponder. November Alpha correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi, decolagem agora, transfere torre, 118.95, o ajuste 1015, bom voo. 180 nós. Circulão 80, flip 52, descer. Alô, Salvador, bom dia, 7728. Webjet 5728, bom dia, informação em curso à Índia, Recife 350, prepare a saída PUCA, transição Caju aguardando. Caju aguardando, tá aqui. Bonito, Torre Salvador. Do sol de Itapuã, tá mantendo 1.500 pés. Yankee Delta Charlie vai manter 500 pés e chamar o controle no 20.8. Ok, 20.8, graças. Olimpo 02, vai manter 1.500 pés, confirma as intenções? Toque arremetido no circuito de tráfego. Dá 1 no 0? Afirmativo, pista no 0. Afirmativo, reporte final da 1 no 0, Olimpo 02. Reportará final da 10, Olimpo 02. 5220, desce, mantém 3.000, altimetro com 1.015. A 3.000 pés, 1.015, flip 5220. Controle é o Papatango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Bom dia, Yankee Delta Charlie. Assine o código 01 no 3, modifique seu transponder. Mantenha-se na linha do litoral em condições visuais. Ok, o Yankee Delta Charlie vai fazer um toque arremetido ali no cabo, ok, amigo? E após? Após seguir direto para a Lisboa. Ok, código 0113, Yankee Delta Charlie. Ok, estacionado 0113. Yankee Delta Charlie, o código é 0113, ok? Negativo 5113. Ok, 0113. M200, livre LS, chama estabilizado. Estará estabilizado mesmo. 220, controle, desce para 3.000, voando Duna, reporta localizador, também autorizado LS. 3.000, autorizado LS, trip 5220. CIF nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5476 no transponder. Webjet 5728, correto, confirmando portão 04 ou 10. Portão 04. Gente, no 04 chama pronto para o pushback acionamento, 5728 da web. M200, atento o helicóptero 500 pés à direita do marcador externo. Gente, 6200. O Bravo Luiz aqui, está pronto? Confirma chamando o solo. Afirmativo, você estava pronto para decolagem? relógio autorizado no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 3, 9. Pulo 02, socorro, remeteu a 58, curva à esquerda. Vai ingressar na perna do vento 1, 0 a 2 mil pés, mantendo espera 2 mil pés. Curva à esquerda, para 2 mil pés, na perna do vento Olympus 02. Cliente, a torre 118, decimal 95. Assim que obtiver, eu chamo para a COFC. Muito obrigado. Zero, zero, Chanera, guarda a pista livre. Zero, zero. Torre, o Olimpo 02, é para manter a espera aqui no setor de Lauro de Freitas? Afirmativo, um cruz pela direita, 2 mil pés. Sim, a gente vai manter a espera aqui com curva pela direita a 2 mil pés. 6200, Chanel, livre pouso 10, vento 1, 1, 0 graus, 1, 3, 9. Livre pouso, Chanel, 6200. O Bravo Kiliski, coda 1400, mantém setor sul, aguardando para cruzar. Apresentação de pushback, acionamento no 05. Gol no triplo 7, autorizado no 5, reporta táxi. Autorizado, chamarei táxi, 77. Feito no 360, 1 mil pés. Gente, você vai manter o setor sul do aeródromo, curvas pela direita, 1 mil pés, copiou? O Olympus 02 vai manter curva à direita, 1.500 pés. Com curvas pela direita, 1.500 pés do Olympus 02. 520. Novembro Alfa, ajuste no 05, reporte no ponto de espera da Oscar. Salvador, boa tarde, Trip 520. Trip 5220, cuja aproximação aguardando pista livre, o ajuste na 0 no 5, reporte baixada travada. Voltará, Trip 520. Chanel 6200, no solo 02, livre direito, chame sol 121, decimal 9. Salvador, Chanel 6200, livrou na frente. Chanel 6200, táxi lento via Alfa, vai manter a posição de seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Que Luiz, que prossiga. Bom. 06, prossiga. Guardião, 500 pés no farol da barra, por gentileza. O Tango sente só um minuto, Copa número 2, aguarde. Pode ser. Para o táxi 7728, 51 a bordo, pelo 24 horas, eu saio na Fortaleza. Zé do Pés? Autorizado no meu Pés, Olimpo 02. Já pode esperar da 10, pode esperar pronto, 7728. Bravo aqui Luiz, que se lançará 1.500 pés e aguarda autorização para o cruzamento do aeródromo. Uno 63, a bordo, 0220 de autonomia, Uberna Aracaju. Centro com o número 2, até o ponto de espera via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre, 1 no noite decimal, 95, ajuste no 0, no 5, gol no 777. Está ajustado, Miquinho, autorizado o táxi, pátio, Índia, Alfa, lá chama a torre, 2, 9, 5, gol no 777. Cena 6200, observe o táxi do Boeing da Gol, após ingresso Juliette para o portão 03. 09 da Gol, ingresso no 036200. Olímpio 02 está no para 10 Norte. Olímpio 02, mantenha do vento, aguarde para girar base. Mantenha do vento, aguarde para girar base. Em contato com o centro, só um minuto para a Copa Lima Vitor Delta. Trip 5220 no solo 06, Lima Direito, chame solo no 219. Direito 219, grata. 5220, livrou a direita. 5220, táxi via Alfa, Aquilo para o pátio 3. Alfa, Aquilo 3, grato. Luiz, que efetue cruzamento pista no 028, ponto médio da pista no 028, ok? Mantenha 1 mil pés, o bravo Luiz. Cruzamento no ponto médio da pista no 028, 737 WebJet, no seu relógio pista 10, ok? Gente, após o cruzamento, você vai curvar à direita, comprou de buraquinho, aguardando a transição de comunicações. Olímpio 02, autorizado girar a base, chama na final, baixar a travada. Vai girar a base e reporta na final, abaixar travado o Olímpio 02. Índia November Alpha, reporte lá de ponto, cabeceira no 7. Salvador, gol na 77, ponto esperão na 0, pronto. Gol na 77, mantenha o ponto espera. Mantenha. Acabou de cruzar com o Guardião. Ciente, reporte farol da barra Yankee Delta Charlie. Gente, bravo que Luiz. Aguarda a transferência para o controle. Leve 5728 decolado ao 07, chame controle 120 decimal 8. Obrigado, até a volta. Controle, muito bom dia, web 6728. 5728, bom dia, direto PUCA Vigilância. PUCA Vigilância, sobe 350. 5728, Sota Charlie. Tango Yankee Delta Charlie, controle. Yankee Delta Charlie, informe estimado.